ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Bom, acho que agora vamos começar o Music Ground Podcast número 23 com uma entrevista com ele, o homem, o mito, o senhor Father of Pain. O que é isso, meu? Que é isso o quê? Um mito, não tem nada de mito. Não, então você quer que se fosse um pinto? Não, tá beleza, mito então. Bom, tá certo. Então vamos começar a entrevista? Pode ser. Eu ia fazer uma pauta, mas eu decidi, por livre e espontânea vontade, que como é a primeira entrevista, e tem que ser aquela coisa tipo... É feito por homem, por machos. Então a gente vai fazer tudo no improviso. Beleza, cara. Beleza? Beleza. Então, olhando para a lente da verdade, senhor Father of Pain, responda: você é gay? Não. Tem certeza disso? Absoluto. Mesmo? Com certeza. Bom, então vamos à primeira pergunta. Sério, é porque isso daí na verdade foi apenas um aquecimento pra gente relaxando e entrar com calma. Relaxando não, cara. Ah, você prefere que entre duro, né? Assim, bem tenso, né? Então vamos lá. Explique para os seus fãs, ouvintes, amantes e pretendentes, como que surgiu a ideia de fazer o Fórum Music Ground? Cara, é muito louca a história, viu? Porque, assim, na época, a Mother e eu, a gente era administrador de um fórum da Avril Lavigne, cara. Ah, então esse é o grande segredo de vocês, né, safado? Exatamente, o passado oculto, assim, o escurinho, né? Isso, que tenta esconder, sabe? Daí, na época, a gente saiu de lá, por brigas com a outra equipe... E já curtia metal, né? Eu mesmo, assim, curtia desde os 12 anos e tal. Ela tava começando a curtir. Daí a gente falou, vamos criar um fórum de música em geral. Na época não era só pra metal, era pra todo tipo de música. Mas daí surgiu o Music Ground, né? O nome veio dela e a gente começou sendo um fórum misto, sabe? Ah, sim. Uma coisa assim, ninguém de ninguém, né? Exatamente. Tá. Depois das 6 horas, a sodomia rola solta, né? Pode crer. Certo, mas agora me responda uma outra pergunta que eu acho interessante que as pessoas saibam. É, inicialmente, eu lembro bem dessa fase que o Music Ground era uma grande suruba. Só que uma suruba, vamos dizer assim, desorganizada. Bem, as pessoas pensam que não, mas suruba tem que ter organização. Se não, um mete no do outro aí já viu, né? Como aconteceu com você, você sabe muito bem disso. Nossa, cara. Lembra daquele calote? No DVD que você tomou? Ah, é, pode crer. Então, e eu gostaria de comentar, que você comentasse como que surgiu exatamente essa transição do Music Ground, a grande suruba musical, para o Music Ground hoje, que está meio que abraçando outros estilos, mesmo os mais populares, os impopulares, os não populares, os apopulares e tudo popular você poder incluir aí no meio. Comente para as pessoas, sobretudo os mais novos, que não pegaram essa fase que por alguns é considerada como negra, densa e que... Eu não sei se é vergonhoso, eu acho que não, eu achava até interessante esse tipo de coisa, mas comente com as pessoas como que se deu essa transição. Então, cara, a ideia inicial era ser um fórum de música em geral, sobre todos os estilos. Acontece que o pessoal que começou a entrar no fórum era o pessoal que curtia metal. Eu não sei por que diabos, 90% do fórum era povo que curtia metal. Isso se chama propaganda. Vocês vão procurar tudo em comunidade de metal, com fórum preto, com um monte de download de metal. Basta na Gothic Metal. Um monte de gente de lá também acabou entrando fora. É claro que ia ter mais metaleiro. Pior que não, cara. Pior que não. Porque assim, no começo a gente não tinha CD. Era, sei lá, 10 CDs. Ah, isso é verdade. O pessoal que foi entrando foi postando metal. E aí o negócio começou a virar metal. Daí ficou aquele pouquinho de gente lá curtindo uns pop, umas coisas assim, e começou a dar confusão, o pessoal não se respeitava, e a gente não tinha uma identidade ainda de fórum. Daí a gente falou, meu, vamos criar uma identidade, e como 90% do nosso público é metal, vamos ficar só metal, sabe? Daí surgiu a grande revolução, né? Com 8 meses de fórum, a gente falou, não, vamos tirar tudo que não for metal e deixar só metal e música dark, assim, tipo... né, EBM, essas coisas mais voltadas pro lado dark da coisa. E aí surgiu a revolução, metade da equipe saiu porque ficou de cara, daí entrou pessoas tipo a Línea, a Wolf, você mesmo, né? Eu sou ainda um pouco antes delas. Eu ainda peguei essa transição, eu lembro bem dos arranca-rabos que você fez, inclusive de uma forma assim tão poética, tão educada. Ah, sempre, né? Eu sou uma pessoa muito delicada, cara. Ah, eu também, você sabe muito bem disso. Nossa, isso aí. Você sabe que eu sou muito educado, muito polido, excetuando quando começam a me irritar. Nossa, cara. Daí foi, né? Teve a revolução, a gente ficou só metal. Na época eu não aceitava nem metalcore, new metal, essas coisas. Era só metal mesmo, meio metal forever, fazer uma propaganda deles aqui, mas não tem problema. Só que depois de um ano, mais ou menos, o próprio pessoal que entrou já nessa fase começou a pedir espaço para outras coisas. Queriam metalcore, queriam postar alguma coisa de pop, daí criou um Chutando Balde, né? Que, aliás, foi uma das coisas mais legais que tinha no fórum na época, pelo menos ao meu ver. Primeiro, porque eu lembro, existia um antigo fórum, eu não sei se você chegou a conhecer, eu conheci, achava ele o máximo, chamado Metal Discharge. Metal Discharge pensa no Music Ground e quadruplica em termos de coisa. Um fórum polonês. Nossa, cara, eu não conheci, não. Cara, fecharam a porra do fórum por causa do pessoal das gravadoras. E era um fórum que tinha tudo que você pode imaginar. Quando eu falo tudo, eu não estou brincando. Tinha umas bandas de metal que o Music Ground nem sonha que existam. Caramba, cara. Não existe nenhum lugar na internet que tinha. Só pra vocês terem uma ideia, só de bootleg do Children of Bodom tinha 6. Nossa, meu. Pois é, 6 bootlegs. EBM, um EBM louco que nem o Funker Void postou no fórum. Eram coisas assim absurdas. E eu percebo que o Music Ground, ele conseguiu fazer uma coisa que esses fóruns não conseguiram. Que é não só criar uma identidade, mas conseguir se manter por tanto tempo. Já vai lá pra 4 anos, né? É verdade, cara. Na verdade, acho que vai fazer 3, né? Começou em janeiro de 2007, 2008, 2009. Vai fazer 3 anos em janeiro. 3 anos, então. Isso. O Metal Discharge, ele durou 2. Inclusive, o fórum voltou, só que eles não põem mais download. Era uma coisa tão louca que os caras disponibilizavam, sabe, diretório de FTP? Sei, sei. Imagina os diretórios com gigas e gigas de música. Nossa, cara, imagina a hospedagem que eles pagavam, né? Na verdade, os FTPs, eles rolam um esquema lá fora que eu descobri com um aluno meu. O servidor é barato. Só. Pra você ter uma ideia, você paga um servidor de meio tera. Ó, veja que eu tô falando meio tera, sem limite de down e up. Nossa. Você paga R$80 por mês. Barato até, esse servidor. No Texas ainda, que é o Student Pension Axion. Caramba, cara. Pois é, né, mano? O aluno meu tava comentando sobre isso porque ele hospeda o GTA. E falando em GTA, me responda também uma coisa. Quando o fórum começou, ou melhor dizendo, começou não, porque eu não sou tão pré-histórico assim. Mas eu peguei a fase que o fórum já tinha saído do útero e já tava começando a ganhar forma e tava se mexendo. Tava engatinhando, hein? Tava engatinhando, exatamente. E eu percebi que muitas sessões morreram ou foram reformuladas ao longo do tempo. Quem entrou no começo do ano pra cá, na verdade, no começo do ano pra cá nem vale muito citar, porque teve um monte de problema com hospedagem, isso, aquilo de. Da metade do ano passado pra cá, que é boa parte dos ativos, porque os passivos não são, continuarão passivos eternamente. E o passivo é uma posição muito complicada, sobretudo se a pessoa for homem. Realmente. E aí deixa de ser chupim e passa a dizer, bom, aí já não interessa bem o comentário. Podia inclusive trocar a placa do chupim por alguma coisa, sei lá, da Priscila Rei do Deserto, pra quem for só chupim e não fizer nada durante uma semana, pra ver, se a pessoa se, pra ver se a pessoa se toca. E eu queria que você comentasse com as pessoas, sobretudo duas sessões que sofreram muita alteração, que é a sessão de livros e a sessão de software. Foram as sessões que mais sofreram alterações nesse tempo de existência do Music Ground. Eu queria que você comentasse com as pessoas como que isso aconteceu. Olha, cara, tipo, na verdade eu não acredito que sofreu tanta alteração assim a parte de software. Na verdade, tinha download. É verdade. É que no começo a gente perdeu o controle do fórum, sabe? A gente criou o fórum, mas não tinha uma ideia geral assim, do que queria. Então, as pessoas iam dando sugestões e a gente aceitando. Tipo, coloca download de livros, download de... Ó, telefone. Pô, enquanto o Fader foi atender ao telefone, vocês vão escutar o primeiro bloco do programa com Tayamati, com a música Luciene. iGod, que é um grupo de synth-pop lá da China, com Saint Love. E Demonoid 13 com Slaughtering Heaven. Are afraid. What seems Music Ground. E aí, cara? Então, aproveitei que você foi sair, já anunciei o primeiro bloco do programa. Beleza. Então, provavelmente quando for editar, quando você ouvir a entrevista, você já vai estar ouvindo o primeiro bloco que rolou, Tiamat, I God e Demonoid 13. Aliás, o I God é uma banda, mais uma daqueles grupos que as pessoas duvidam que existem. Porque adivinha de onde que é? Um grupo de synth-pop estilo Depeche Mode, adivinha de onde? Nossa, que é da África o negócio? Olha, da África eu ainda não achei. Esse grupo é da China. Nossa, synth pop chinês. Synth pop chinês. E é muito bom, é uma dupla muito competente, muito melhor que muita coisa que eu já escutei nesses últimos tempos. E eu também rolei o Demonoid 13 com Slaughter in Heaven. E o Slaughter in Heaven é um grupo de Dark Wave lá do Japão que mistura uns trecos de metal, umas coisas de... enfim, uma salada só. E é muito legal de escutar, mesmo os caras cantando num inglês porquíssimo. Nossa, show de bola, cara. Banda japonesa geralmente faz isso, né? Pega influência de vários estilos, mistura tudo e manda bala. E vendo que dá. Show. Uma coisa que eu... Mas não é só japonês, não. Uma das coisas... Eu tenho um conhecido meu que é fanático por música coreana. Os coreanos estão falando a mesma coisa. Nossa, parece que é a Ásia inteira ali, meu. É, e esse é um ponto que eu queria também comentar com você com relação à música japonesa. Uma das coisas que, pelo menos eu fiquei feliz nesse tempo todo, é que o Music Ground nunca aceitou... Nunca aceitou, né? Tem algumas coisas que colocam lá em termos de rotulagem de estilo que eu também não concordo. Mas nunca pegou J-pop, J-rock e J-electronic, como eu já ouvi, como estilos. E eu, pelo menos, considero isso correto. Verdade. Mas por que que você assumiu... lutou de frente contra as pessoas que queriam que tivesse uma divisão chamada J-Rock, por exemplo? Cara, porque a coisa funciona assim. Quando fala J, o pessoal já pensa em música japonesa, né? E se você for rotular toda a música pelo país, aí vai ter divisão de música brasileira, de música inglesa, de música americana. Estoniana, né? Exatamente, cada país vai ter uma seção. Então, assim, vai ter uma seção de rock lá, rock de 300 países, uma seção de metal, metal de 300 países, entendeu? Eu não vejo J-rock, J-pop como estilos, eu vejo como rock, como pop. É isso que é uma coisa importante que as pessoas têm que entender com relação à rotulação de estilo. Isso é algo que eu venho brigando há um bom tempo, você sabe muito bem disso. Verdade. E estilo não é algo fixo, pelo menos nas boas bandas. Isso eu sei, isso é algo que você vai perceber fora do metal. Dentro do metal a coisa tende a ser mais homogênea, até porque o fã espera isso. Exato. Pega, por exemplo, eu tava dando uma lida numa matéria sobre o electropop. Não sei se você já ouviu falar desse estilo, já ouviu? Electropop, eu já ouvi falar, mas eu não consigo lembrar de nenhum artista desse estilo. Então, electropop é antigo, da década de 80, isso. Nossa, cara. Sabe quem que tem fase electropop? Não. A Britney Spears. Caramba. Ela tem, você que conhece ela muito mais do que eu, pega as músicas dela com batida eletrônica. A partir do terceiro CD, mais ou menos, isso, né? É a fase electropop dela. Só que você vai ter grupos de electropop que misturam umas coisas absurdas. Tem um grupo chamado Ladytron, que inclusive é um estilo que eu gostaria que pudesse colocar no fórum, electropop, que eles vão fazer um estilo de pop misturado com umas coisas de trip hop e fica uma coisa muito diferente. Certo. Muito diferente. E é isso que às vezes as pessoas não entendem com relação a estilo. Uma das discussões que eu cheguei a presenciar, não no fórum do Music Ground, mas na comunidade, e que eu achei interessante, eu gostaria que você também comentasse, é o seguinte: que a divisão de estilo, ela tem que estar ligada à identidade musical da banda, do grupo, independente do que você acha ou deixa de achar sobre tal banda toca, sei lá, o Viking, Apocalipse, Pagan Metal da vida. Não, tem que ser verdade. Não, eu já. Depois eu vou te falar, vou comentar algumas classificações bizarras, você vai dar muita risada. E eu percebo que, na maior parte das vezes, pelo menos nas bandas mais populares, e eu não tô colocando as bandas de thrash metal e death metal, porque a coisa é bem definida, mas estilos mais novos, verdade, como o Gothic Metal, sofre um pouco dessa falta de identidade, as pessoas enfiam tudo apenas para vender. Eu gostaria que você comentasse por que que no fórum vocês optaram, houve a opção, inclusive você comentou comigo, mas eu gostaria que as pessoas soubessem por que que houve a separação entre o Gothic Metal e o Symphonic Gothic Metal, quando era tudo uma coisa só e as pessoas achavam que qualquer coisa com vocal feminino era Gothic Metal, de fato. Olha, cara, eu acho que o maior responsável por isso é você, viu? Porque naquela época, no começo do fórum, assim, a gente achava que era tudo uma coisa só, sabe? Gothic Metal e Symphonic. E aí você chegou com aquela ideia de que o Gothic, influências de Doom, e Symphonic, na verdade, não poderia ser considerado nem gótico, na verdade, seria apenas metal sinfônico, né? Mas daí, devido àquela coisa de pessoal ter na cabeça que era sinfônico, gótico, acabou criando essa divisão que eu ainda acho errada, na verdade. Porque... E aí surgiu, né? As duas sessões pra tentar colocar os pingos nos is, sabe? É uma tentativa, então, de tentar acertar um erro que não é nosso, diga-se de passagem, e que vem sendo levado por conta de diversos sites internacionais. Vocês vão, olha no Metal Archives, por exemplo, eu vou colocar bandas como Epica, como Symphonic Gothic Metal. Só que aparece num site como o Discogs, que pra mim é o melhor site pra procurar capa de discos, tracklist, ano de produção, eles colocam só como metal. Exato, na verdade é uma banda de metal sinfônico, né? É, na verdade, em alguns pontos, aquilo que já foi comentado, inclusive na comunidade de Gothic Metal, não há uma diferença muito grande em termos de produção, em termos de música, deles para qualquer outra banda de metal sinfônico ou de heavy metal sinfônico, alguma coisa do tipo. É verdade, cara. E aí, antes de continuarmos a entrevista, eu vou só anunciar o segundo bloco e eu vou. Olha só o nome da primeira banda, como é maravilhoso. É o Rosshärgrani, lá da Finlândia, se não me engano, com None of You, uma banda de Dark Ambient Black Metal Drone. Nossa! E pior, eles misturam tudo isso mesmo. Depois, Massacration com The Bow. Muito bom. Que vai falar sobre a história de um corno. Nossa, cara. E o Demon Eyes com Remord Posthume, que é um poema musicado do Baudelaire, versão Power Metal. Show de bola. Show de bola, com certeza. Mesmo eu achando que ficou meio gay, mas tudo bem. Good night. Music Ground Podcast. Hey little girl, come here. Give me a glass of cachaça. I want to stay very crazy, but tonight you drink too much. My girl made a little tribulation. Now I am living in foundation. Cause tonight you are the boo. Cause tonight you are the boo. Cause tonight. Tonight, you are the bull. Vocês estão ouvindo agora o programa Music Ground Podcast. Cheers! E aí, agora que encerramos o terceiro bloco... O terceiro bloco não, o segundo bloco de músicas, vamos dar continuidade à entrevista. É, uma das coisas que eu bem me lembro é que o Music Ground sempre tentou ser um fórum família, na medida do possível. Verdade. Tanto que eu lembro uma das discussões que nós sempre tivemos no fórum, isso provavelmente não é do tempo de muitos dos ativos, mas... com relação ao conteúdo que é veiculado, sobretudo nas sessões como Futilidades, que é para evitar a parte da pornografia gratuita. Correto. Mesmo com você postando o clipe de Pussy do Rammstein, ainda há um certo pudor, uma certa preocupação em avisar quem está baixando de que aquilo não é adequado para a idade de alguns punheteiros. Verdade, cara. Mas eu gostaria de saber, ainda existe essa preocupação por parte sua e do corpo da moderação com relação ao conteúdo não soar pornográfico ou ir de alguma forma contra alguma lei com relação à exposição de linguagem baixa, enfim, toda aquela papagaiada que a gente já conhece de categorização de faixa etária? Olha, cara, eu acho que hoje bem menos do que antigamente, né? Na época da Mother, assim, ela era a pessoa que mais se preocupava com isso, porque ela é uma pessoa muito cristã, ela nunca deixou isso claro no fórum, mas ela é muito cristã, sabe? Então, uma boa parte desse conservadorismo que existia no fórum vinha dela. É, hoje, assim, eu me preocupo bastante ainda, porque tem menina que não gosta desse tipo de coisa, inclusive a gente criou a sessão, o Clube do Bolinha, e é reservado, entendeu? Só entra homem lá, pra não misturar as coisas. Algumas Mas homem de verdade ou homem de nascimento? Olha, eu não posso falar pelos outros, né? No meu caso, pelo menos, é homem de verdade. Ah, bom. Agora, pode entrar algum disfarçado lá. Tipo, mas... E a gente criou a sessão pra não misturar as coisas, né? Quem quiser postar alguma coisa mais despudorada lá, pode postar na sessão. Com relação a música, a clipes, esse tipo de coisa, eu não vejo problema, sabe? Eu acredito que a partir do momento que é arte, que é cultura, que é a ideologia de uma banda, pode ser postada independente de opiniões. Agora, quando se trata de pornografia mesmo em si, vídeo, essas coisas, não é a proposta do fórum, né? Por isso que não tem. Que, aliás, eu acho que é importante um outro aspecto que também vale a pena ressaltar. O Music Ground, uma das grandes brigas também que houve no Music Ground, até por conta das mudanças que o fórum foi tendo de 2 anos pra cá, era manter uma cara. O Music Ground hoje, ele está muito diferente do que da época quando eu entrei. Mesmo quando era tudo pop, permitia tudo, que podia e tudo mais. Mas, ainda assim, mantém uma certa unidade geral de coisas. Music Ground ainda tem uma identidade de ser um lugar onde tal pessoa quer escutar um CD de metal, vai lá e baixa. Tal pessoa quer falar umas abobrinhas de vez em quando, vai na Futilidade. Uma pessoa quer falar umas abobrinhas com a arte intelectual, vai na sessão de filosofia. Quando a pessoa tem alguma coisa importante a dizer sobre música, comenta em algum lugar aleatório. Porque é impressionante, mas boa parte das notícias relacionadas à música, eu não sei se foi impressão minha, Mas levou muito tempo até que as pessoas lembrassem que a sessão de notícias serve pra isso. Ainda assim a gente vê muito dessas coisas, mas não vem ao caso. E aí, uma coisa que eu gostaria que você também abrisse seu coração e expusesse ao fórum o seguinte. Father of Pain. Pode falar. Quando você olha pro fórum e observa assim que tem aquela quantidade enorme de pessoas online, boa parte daquelas pessoas são ativas não pelos downloads, porque você lembra quando deu o caso de banirem o... darem como não, se não me engano, a conta do IPB. Qual a sensação que você tem de ver tanta pessoa participando num fórum que inicialmente era dedicado à música? Olha, cara, é uma realização de certa forma, né? Porque quando a gente criou ele, era o nosso sonho de ver ali pessoas online, 40, 50 pessoas sempre constantes ali, no mínimo, assim. E no começo era terrível, porque você entrava, olhava, tinha duas, três pessoas, sabe? Você pensava, não vai dar certo, vai afundar, sabe? E hoje, quando a gente olha, vê que tem sempre 40, 50 membros online, e a maioria não é por causa de downloads, porque a gente sabe que o pessoal tem blogs, tem outros sites, estão ali por união mesmo, por amizade de outras pessoas, não tanto minha, porque eu sempre fui uma pessoa mais inacessível, assim, sabe? Talvez, eu achava que era devido à relação com a moda, porque um sempre vivia pro outro, assim. Nesses 4 anos de relacionamento, eu não tive contato com mais ninguém da NET e ela também não teve contato com mais ninguém. Mas hoje, 2 meses depois que a gente terminou, eu vejo que não é bem por isso, é o meu jeito mesmo, sabe? Então as pessoas estão ali não pelo Father, elas estão ali por elas, pelas amizades que elas fizeram, né? Então, assim, é muito legal, cara. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, na época que o fórum ficou offline, só voltou por causa dos membros, né? Eles fizeram a vaquinha lá, compraram o board original e a gente voltou. Então, assim, o Music Ground não é meu mais, é dos membros. É, isso daí, na verdade, é uma fala que eu lembro que o ex-dono do Forum Fighters, porque ele saiu por falta de tempo, que é o senhor Paulo Manrique, vulgo VH, teve uma situação igual à de vocês, a do Music Ground, aliás, só que uma situação um pouquinho mais delicada. Ele não só tinha problema com o board original, que ajudaram a pagar, mas também tinha problema com hospedagem. Chegou uma época que o fórum ficava 2 meses off. Nossa. Por falta de pagamento de hospedagem. Ele hospeda no Local Web, que é uma empresa bem cara. Olha, você sabe que não, ele paga menos que você. Ele paga R$30 por mês no Local Web. Nossa. Paga R$30. Só que o problema do Local Web é que você tem umas taxas lá, por um caso do Fighters, que eles cobram, porque antigamente eles hospedavam vídeo, hoje eles estão usando o YouTube. E o que aconteceu? Diversas vezes os membros ajudavam a manter o fórum on. Certo. E você pensa que o fórum do... eu já te mostrei várias vezes o Fighters, ele tem um público quase tão grande de ativos. Olha, de ativos tem até mais do que o Music Ground. Com certeza. Porque o pessoal vai marcar contra na Venom aqui em São Paulo, por exemplo. Os tópicos de contra, eles chegam a ter mais de 1000 visualizações. Nossa. Então, essa coisa da união das pessoas para manter o fórum é o que torna, muitas vezes, uma das coisas que as pessoas imaginam que não exista, que é a solidariedade humana, uma coisa possível. As pessoas, normalmente, elas não ajudam porque elas não querem. Às vezes elas não ajudam porque elas não têm como, não sabem que meio utilizar para ajudar, para manter um meio de convivência. É um tipo de pensamento que as pessoas pensam que as pessoas não vão pagar para ajudar alguma coisa, o que é uma grande mentira. Você mesmo comprovou isso. Inclusive, assim, quando eu fiz o anúncio naquele fórum temporário da doação, em 1 hora depois já tinha conseguido os R$300 já. Depois eu somei o que eu recebi de MP, de e-mail, de pessoas querendo ajudar. Se a gente tivesse aceitado, que tinha dado uns R$5.000 no mínimo, sabe? Pois é, eu percebo que isso... E fora que eu esqueci de te falar, você lembra do Otique? Lembro dele, sim, o mexicano louco. Então, o mexicano louco veio falar comigo sobre essa coisa do pagamento do fórum. Nossa, cara. Ele falou que ia doar em dólar. Ó. Via PayPal, hein? Estaríamos ricos agora. Não, eu na hora que ele veio falar comigo, porque eu tenho ele na MSN, de vez em quando eu coincide de eu estar on junto com ele por causa do fuso horário, ele falou que ele tava muito triste, que o fórum tava off, ele tinha entendido a sua situação e tudo mais, e resolveu ajudar. Que legal, cara. Não, eu achei legal da parte dele. Agora, antes de continuarmos a entrevista, deixa eu anunciar o terceiro bloco, porque tem duas bandas aqui que eu preciso comentar com você depois, que você vai dar muita risada e depois eu vou explicar pra você por quê. A primeira banda é o Adept, com Who You Are, que é uma espécie de new metal misturando com algumas coisas de rock industrial. É Tron, com Marcianos Não Usam Drogas. E The National Socialist Hip Community com Abstract Fear. Nossa. Mystery, you're my history. I don't know who.

E a primeira banda de metal industrial do Brasil, inclusive. Uau. Os caras têm 2 CDs, 3 turnês pela Europa, e as músicas são umas coisas muito psicodélicas, como essa daqui dos Marcianos Não Usam Drogas. Quando você ouvir o podcast com calma, você vai perceber como que essa música é muito foda. Muito, muito legal. E o Tron, e o The Nation, na Socialist Hip Community, é um grupo de música industrial que mistura rock, industrial com música psicodélica, com, enfim, mistura umas coisas, umas viagens meio loucas. E segundo o que diz na página do grupo, tanto no Last FM como na trama virtual, o National Socialist Hip Community é um grupo de estudos holísticos que procura a integração do ser humano pela ingestão de cogumelos nazistas. Nossa, cara, o que, que é isso? E que eles fazem as músicas com muito surf, curtição, água de coco e Zyklon B. Meu, os caras são muito noiados. Muito noiados. E as músicas têm uns títulos muito legais, como Abstract Führer, The Alien Race of War and Peace. Nossa. Não, as músicas são todas tirando sarro com nazismo. Inclusive, o nome do disco é Cannabis e Uber Alice, ou Maconha Sobre Todas as Coisas. E esses podem dizer que vem gnomos. Gnomos? Esse daí deve ver. Sei lá, deve ver. Provavelmente esses gnomos devem vir fardados, né? Com certeza, gnomos. Nazis fascistas. Muito bom. Não, e é bom, e o disco dele está disponível de graça no selo do Subspine Records, que é um americano que fala português. E criou um net label pra colocar todas as bandas alternativas. Tem muita coisa legal. Tem, inclusive, uma coisa que eu até vou criar depois, eu acho que seria muito interessante comentar na parte de música. Tem um tributo brasileiro ao Throbbing Gristle, que é o primeiro grupo industrial do mundo. Muito. Se eu te contar como que esse tributo foi feito, você não vai acreditar. Nossa, cara. Sabe como? Como? Bjorkut. Nossa, meu. E a qualidade de gravação é algo impressionante. Tem gente até, tem uns caras que fazem grindcore, que gravaram música lá. Impressionante. Não, impressionante que se você ouvir a qualidade, tem música como a Discipline, que foi gravada por um cara que é moderador da comunidade industrial. O cara fez, ele arregaçou. É um brasileiro que mora lá em Nova York, se eu não me engano. E ele pegou aqueles discursos de Discipline que o Genesis Pioride fez e criou uma coisa muito densa, muito pesada. Olha, deixa muita banda de metal no chinelo em termos de peso. Muito legal. Não, e é legal, se você puder dar uma baixada nesse tributo brasileiro ao Throbbing Gristle, provavelmente você não vai gostar, mas vai achar interessante a qualidade. Inclusive, os caras, tem um cara que importou um pedal de distorção que chama de Gristle Riser, que você coloca qualquer instrumento de lá, você não reconhece o som do instrumento, tanto ruído que o pedal joga. Verdadeira viagem musical, então. Viagem é uma coisa assim pesada. Aliás, Throbbing Gristle, uma das coisas que as pessoas não sabem, isso é uma gíria de pornografia. Nossa, a tradução seria pau duro. Nossa, cara. Pau duro. Throbbing Gristle é pau duro, pau ereto. Caramba, meu. E aí o que agora? Aí já que nós começamos a falar um pouco sobre pornografia, responda com toda sinceridade, senhor Father of Pain. Pode falar. Na sua atual fase de solidão contemplativa e tudo mais, você tem utilizado suas doses diárias de pornografia para se aliviar? Ou sua mão já cansou disso? Olha, cara, eu acho que já tá cansado há bastante tempo, viu? Ah, sim, no caso você só divulga, né? Só divulgo, só. Só divulga, né? Só para lucros próprios. Ah, sim, claro. Só pra... Que, aliás, eu tinha um amigo meu quando eu fazia tech, que ele era especializado em pornografia brasileira. Nossa. O que você imaginasse de filme, o cara tinha. Verdadeira enciclopédia pornográfica, mano. Enciclopédia? O cara conhecia os nomes de atores até lá de Porto Rico. Tinha um, inclusive, que se chamava John DeLong. Nossa, imagino porque é DeLong, né? Pois é, John DeLong. E aí, uma das coisas que Eu bem me lembro quando você tinha comentado lá dos, dos pontos da conta do Rapid Share, que uma das coisas que davam muito ponto era upar pornografia. Você já fez isso? Com certeza, cara. Eu consegui muita conta upando pornografia. Na verdade, eu não chegava nem a baixar pro meu computador. Eu tenho um programa aqui chamado Rapid List. Fica a dica aí pra quem tem um FTP externo, que você coloca esse programa no seu FTP, pega um link de qualquer servidor, Rapid Share, Mega Upload, Mega Erotic, faz um upload remoto pro seu FTP em 5 segundos mais ou menos, velocidade de upload a 15, 20 mil kbps, e de lá você joga de volta na sua conta do Rapid Share e já pode colocar pro pessoal baixar e você fica com os pontos, o negócio não vai nem pro seu PC. Inclusive, não pode nem te processar por download ilegal. Exatamente, que eu não fiz download. Aliás, eu gostaria que você comentasse, Faber, sobre uma questão delicada, que é a questão da APCM. Olha, cara, a APCM pra mim é um bando de engravatado, filhinho de papai, de gravadora, que não tem poder nenhum, não manda em nada. Porque eles não podem fechar sites, eles não podem fazer nada, eles ganham a questão na base do terrorismo. Se eu fosse dar importância para isso, eu teria fechado o Music Ground nos primeiros 2 meses de existência, porque eu tenho uma coleção de e-mail aqui da PCM que deve ter uns 300 e-mails, mais ou menos. Poxa. Uma vez por semana eu recebo uma notificação, e eu ignorei todas até hoje. Aliás, tem alguma notificação dessas que seja memorável? Que você lembre como que foi escrito o teor da ameaça? Olha, cara, eles não mandam na base do Ctrl-C, Ctrl-V. Toda notificação deles é igual. Eu acredito que deve ser um sistema automático que só coloca o nome do site e o resto da notificação é igual, porque não muda a notificação e se você pegar de outros sites, são todas iguais. Aliás, a PCM, eu tava vendo na comunidade, eu odeio a PCM, que eu faço parte. Você sabia que tem gente como a Globo e a Warner que apoiam a PCM? Eu acredito que sim, porque qualquer download, a Globo ela tem a gravadora, tem a loja de CDs, então tudo que reduzir um centavo pra eles já é prejuízo, né? Uma das coisas que eu também imagino, e eu tava vendo isso sobre Pirate Bay, tem até uma resenha no Whiplash sobre isso que eu achei muito bacana. Dizer que você não tem como ganhar dinheiro com distribuição de arquivo ilegal, eu tô falando distribuição, tô falando venda de arquivo. Correto. Isso é algo que é bem possível, porque como que uma justiça calcula o preço de 3 milhões de dólares de processo que deu pros carinhas que eles não pagaram em cima de algo que eles não teriam? Exatamente. Então o Pirate Bay, que nunca disponibilizou um arquivo no servidor, só colocava os torrents, conseguia a quantia de aproximadamente 3 milhões de dólares. É impressionante. Isso quer dizer, se a gravadora fosse esperta, se a distribuidora fosse esperta, não precisava baixar o preço do disco. Dava tudo de graça. Era só encher de propaganda. Verdade, cara. Porque uma das coisas, por exemplo, eu sei disso, que inclusive foi uma das grandes lutas do Music Ground, pra não ter propaganda. Se o fórum de vocês tivesse, se o fórum tivesse propaganda, você conseguiria pagar um server mil vezes melhor do que esse. Nossa. Faz as contas comigo. Atualmente você não precisa abrir alguns dados com relação ao acesso, porque eu conversei uma vez com o VH, ele falou, tem dados nessa parte de acesso, são sigilosos e dizem exclusivamente ao dono do site, mas de acessos com IPs diferentes. A média do Music Ground bate em quanto? Uns 20 mil? Diário ou mensal? Pega do diário, mais fácil. Não. Diário, agora a gente tá com a média de 1.200 a 1.500 IPs únicos. Ó, tá bem baixo. 1.500 IPs únicos, pra quem vai fazer propaganda em site, é muito. Quem lida com essa parte de propaganda via net, 1.500 acessos, tem muito vídeo que não consegue 1.500 acessos num único dia. Senão o servidor ia implodir. Então, uma das coisas que o Music Ground sempre lutou é para que não tivesse propagandas, e eu gostaria que você explicasse o porquê. Olha, cara, tem dois lados isso aí. O primeiro lado é a parte legal da coisa. A gente sempre pensou que, assim, a partir do momento que você tem propaganda, você está obtendo lucro com isso, É, mesmo você não tendo o arquivo no seu servidor, aquelas pessoas estão entrando ali devido ao arquivo, né? Você está disponibilizando o link. Então, podia ser que algum dia alguém falasse alguma coisa relativa a isso. Ó, vocês obteram algum lucro indireto através disso. Então, assim, não temos propaganda de nenhum tipo. Então, ninguém pode acusar o Music Ground disso. O outro lado é porque a propaganda a gente acha chato pra caramba, meu, sabe? Você entrar, abrir pop-up ou aqueles bannerzinhos chato, prejudicando o layout da página e tudo, isso é, eu acho inadmissível. Então, assim, não tem por esses dois motivos. Pela parte legal, pra nunca pesar no futuro, e porque a gente não gosta de propaganda. É, e uma das coisas que eu percebo, o antigo Metal Discharge também fazia isso. Ele não tinha propaganda de forma alguma. O máximo que ele tinha eram anúncios do próprio site, feito em banners. Inclusive, imagina que o Metal Discharge, ele era muito parecido com o Music Ground lá na época que eu entrei. Só que a diferença é que as cores eram mais frias. Que legal, cara. Não, ele era muito parecido. Tinha sessão de bate-papo, sessão pra comentar filme. E eles tinham shows. Shows que eu sei que eu nunca vou ver na minha vida tão cedo. Nossa. É, na verdade, eu sei que eu vou ver porque eu conheço um site russo que disponibiliza coisas assim absurdas. Pena que lá você também tem que ser seeder. Ah, tá. Você tem que. É, no caso era. É, torrent? Isso, é torrent. Ah, tá. Tem que ser seeder nesse site russo. O Metal Discharge não era torrent, não, era link direto mesmo. Ah, entendi. Então, esse site russo que eu tenho, que na verdade quem passou foi a Snow, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que eles têm. É impressionante, site russo, cara, você acha tudo, né? Parece que ali é o país que todo mundo compartilha tudo. Qualquer site russo que você entra, você vê coisas assim do Arco da Velha. Aliás, inclusive, eu cheguei a achar, você lembra aquele DVD do Dare of Dreams que eu upei há um bom tempo? Lembro, tem gente desesperada atrás dele até hoje. Então, eu comprei o DVD, eu tenho o DVD comigo, paguei quase 100 pau naquele DVD. Qual? O... É... 90 Numbers. Paguei 95 reais lá numa loja lá na galeria. A Snow achou nesse fórum russo o DVD imagem um VOB pra baixar. Nossa, olha, cara. E se... É porque eu não procurei, mas se vier a calhar, cara, você acha muitos desses DVDs que só tem o vídeo em DVD completo. Eu tenho DVD do Suicide Comando, eu baixei uns DVDs que no fórum só tem o vídeo e o vídeo não tá tão bom assim. Tem até o DVD do Laibá com... Cara... Só que a Snow queria encolher pra uma mídia de 4.5. Não conseguiu. Ah, tá. Pra gravar em DVD, no caso. É, porque é o DVD 9. Eu vou ver se eu disponível, se eu arrumo um DVD 9 e faço pra ela. Ou seja, tem coisas muito bizarras lá. E lá tem de tudo, viu? Muito louco. A sessão de eletrônico deles é uma das maiores que tem. Tem coisa lá que eu nunca ouvi falar na minha vida. Muito louco. Não acredito, não sei se é a lei do país, que não é tão rígida, mas a Rússia é um absurdo pra download. É, não, na verdade. E você vai perceber que o Music Ground um dia vai chegar nisso. Porque estamos no caminho, né? Não está, porque com a parte de vídeos, não tem fórum no Brasil e não tem fórum sem ser de torrent no mundo que tem a mesma quantidade de vídeos se somarmos as duas categorias, tanto de high quality quanto as de low quality. Legal, cara. Eu também não conheço, não. Uma coisa que eu sempre quis era essa parte de vídeo, sabe? Porque é muito difícil achar. Depois do YouTube, as pessoas parece que desistiram um pouco de vídeos, assim. Né? E YouTube, sei lá, pelo menos pra mim é uma coisa pra você ver uma vez o vídeo e acabou, você não pode salvar ele, a qualidade é muito baixa. Não, e o YouTube pra mim, eu tô indo pra ver tutorial, eu não consigo ver outras coisas no YouTube. Eu acho que você perde muito tempo até esperar que ele carregue um vídeo de péssima qualidade. Verdade. Passa por aí. Tanto que você pega qualquer programa que faz o download, você percebe que os vídeos do YouTube tem média 20 mega, 15 mega. E isso é, se você procurar bem, você acha um vídeo com uma qualidade razoável, com esse mesmo tamanho, você pode ver a hora que você quiser. Realmente, cara. Eu quero dizer, eu desencanei do YouTube há muito tempo por causa disso. Eu vou anunciar o próximo bloco, que é um bloco mais macho, porque eu tem uma parte mais metal que eu não posso esquecer também dos nossos ouvintes. Eu vou rolar uma música do novo do Behemoth, que é a The Flying Morality of Black God, The Agonist com And Their Eulogies Sang Me to Sleep, e Unholy Matrimony, que meu irmão me mostrou, inclusive, com Following the Black Star of Thoughts. Muito bom. Muito bom mesmo. Right. Você está ouvindo o Music Ground Podcast. Yeah. continuando a entrevista, agora vamos para algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse com toda a sinceridade do seu coraçãozinho. Pode falar. Fadra Fen? Sim, senhor. Conte uma piada. Nossa, elefante caiu na lama? Não. Conte uma piada. Agora, se vira, nego. Uma piada verdadeira? Não, eu não disse nada disso. Pode contar o que você achar que deve contar. Cara, você pediu pra pessoa errada. O Father of Pain não lembra de piadas. Por isso mesmo, conte uma. Caramba, cara. Não, caramba não. Eu quero uma piada. Nem que seja um caos verídico. Caos verídico? Minha vida, cara. Conta um caos engraçado que a gente possa dar risada, vai. Pô, cara. Deixa eu ver aqui. Um caos engraçado, meu. Ah, é complicado, hein? Eu sei. Não tem, não. Não tem. Não tem? Alguém com esse nick não consegue lembrar. Não, você vai ter que lembrar. Até antes do final desse bloco, você vai ter que lembrar. Tá bom, vou pensando aqui. Então tá certo. Father of Pain, elucide uma dúvida que muitos têm no fórum. Responda com toda sinceridade. Pode falar. Por que desse nick? Olha, cara, esse nick eu uso ele há uns 8 anos, mais ou menos. Na verdade, assim, internet em casa eu tenho apenas 5 anos. Eu acessava e-mail pra procurar emprego, esse tipo de coisa, lan house, né? E quando eu fui criar um nick, tinha um amigo meu que ele era hacker, é o Vultos Noturnos. Era ou ainda é? Ele ainda é, mas hoje ele virou evangélico. Ele disse que não faz mais isso. Ah tá, então quer dizer que agora a religião dele não permite ele hackear os outros. Exatamente, meu. Exatamente. Qual da religião? A minha? Não, a dele. Olha, ele é evangélico, ele vai em igreja evangélica, agora eu não sei qual que é a igreja. Qual será que é o culto do santo computador? Do santo server? Pode ser, meu. Então, e na época, né, ele tinha um nick dele. Eu falei, não, eu tenho que criar um nick também. E uma coisa que muitas pessoas não sabem do meu passado é que quando eu terminei o colegial, né, que eu fiz colégio técnico, eu queria fazer uma faculdade. Você fez colégio técnico? Fiz colégio técnico, conhecimento de dados. Programação, Clipper, Pascal, Visual Basic, C+, programador nessa área. Ah, tá explicado. Você sabe programação, né, seu safado? Exatamente. Qual escola que você fez? A ETEC? Não, na época que era uma escola técnica que pertencia à prefeitura do município, na época que eu comecei, aí no segundo ano ela virou do Instituto Paula Souza. Que, aliás, é a ETEC de Hortolândia. Que tá crescendo, assim. Exatamente. Hoje ela virou esse colégio aí. Então eu fiz isso. Só que assim, eu não consegui emprego na área, porque eu descobri que eu não gosto de programar. Não sou garoto de programa. E aí eu fiquei vagando nesse meio tempo aí, querendo fazer uma faculdade, sem coragem, sem dinheiro pra pegar uma particular. E nesse meio tempo, eu queria entrar pro seminário, cara. Por incrível que pareça, eu queria entrar pro seminário. Ah, sim. E aí juntou isso com a coisa de padre, father, e eu já era uma pessoa um pouco depressiva, daí eu criei esse nick, Father of Pain. Quer dizer, então, que seria o senhor padre, não poderia ser de Carlos, porque teria que trocar o nome, mas seria o padre, sei lá, que nome que se adotaria? Sei lá... Padre São João? Por aí, meu. Padre Joaquim de Nóbrega? Pode ser. O padre Jacinto? Safado, alguma coisa de Jacinto, não. Padre Jacente, então? Muito menos. Ah, tá. Jacenta? Também não. Também não? Também não. Nossa, seminário, cara. Seminário, cara. Mas mais interessado na faculdade, né? Sim, não, mas é porque a faculdade de teologia ela é diferente de fazer um seminário propriamente dito. Eu sei porque teve um amigo meu que no segundo ano desistiu. Exatamente, tipo, pelo que eu ouvi falar era assim, você fazia a faculdade e depois você entraria pro seminário, se eu não me engano, acho que não é as duas coisas ao mesmo tempo. Não são, você tem que primeiro fazer teologia. Exato. Depois você tem que fazer uns negócios lá pra poder virar padre ou alguma coisa do tipo, isso daí eu sei. Verdade, mas acabou não dando certo, eu já curtia metal e eu falei, ia ser um padre metaleiro. Eu conheço alguns, viu? Eu conheço. Ah, você nunca viu a Bola de Neve Church, meu? É um barbudão. É. Eu sei quem que é esse. Então. É verdade, cara. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. É, você não resolveu não se converter à Bola de Neve Church, que aliás era perto da casa da ex-mina do meu irmão, a sede aqui em São Paulo. Nossa, cara. Meu irmão falou que você via lá, só tinha maconheiro. Claro, uma igreja livre, a comunhão com Deus através da maconha. Nossa, eleva o espírito, né, meu? Eleva o espírito, eleva a moral. Gente, realmente. É natural. É uma coisa assim pra pensar. É, cannabis uberalis, né, meu? Com certeza, total. Cannabis uberalis. E antes de nós irmos para o último bloco, eu vou anunciar as próximas três músicas. É, primeiro nós vamos tocar Nertus com Battle Song, que é um grupo de black metal que se intitula como o tosco e rude black metal medieval das montanhas da Áustria. Nossa. Depois Ange Noir com Angelique, que é uma mina lá da Rússia, que faz um dark wave misturado com electropop. E essa música tem letras em francês, do contrário que normalmente ela canta em russo. E depois uma banda lá da China, de novo, Tang Dynasty com Screaming Train, que é uma banda de heavy metal tradicional. Muito bom. Yeah. Music Ground Podcast. Thank you. C'est moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. We'll be right back. Então, agora vamos para o último bloco. Vamos fazer um ping-pong, um bate-volta. Eu faço uma pergunta e você responde da maneira mais rápida possível. Maravilha. Um jogo. Tomb Raider. Um disco. Um disco, cara... Draconian, aquele Where Lovers Mourn. Uma música. Uma música... depois um Black... Cara, esqueci o nome. Um filme pornô. Não conheço por título. Um personagem. Lara Croft. Um herói. Homem-Aranha. Um videogame. Xbox. Um computador. O meu. Você é gay? Não. Tem certeza? Absoluta. Um nome. Nome... Fallen Archangel. Bem, e aí, antes de encerrarmos a entrevista, eu gostaria de agradecer pela paciência. A entrevista já deu muito mais do que eu esperava. Já estamos há pelo menos 52 minutos para editar. Eu tô fudido. Uau. Mas isso daí eu edito ainda hoje à tarde. Caramba, mano. Não parece que passou tudo isso. Não parece. E eu gostaria de agradecer muito por disponibilizar seu tempo para a entrevista. Percebeu que não tá tão ruim a gravação. É, o seu áudio aqui tá ótimo, cara. E o seu também. E eu dou uma modificada aqui, eu deixo o áudio mais limpo. Vou verificar isso depois quando encerrar a entrevista. Maravilha. E eu, antes de terminar a entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os seus admiradores, inimigos, asseclas, puxa-sacos, chupa-bolas e tudo mais. Nossa, que você puder, cara. Incluir no grupo de pessoas que gostam ou não gostam de você. Olha, cara, admiradores eu acredito que eu não tenho, sabe? Tem pessoas que gostam de mim porque eu mantenho o fórum online. Mas, assim, a mensagem que eu dou é que o Music Ground não acabou, sabe? Acabou a parceria Father and Mother, mas o fórum vai continuar enquanto eu viver, cara. Enquanto existir o Father, ele vai continuar. Pode mudar de servidor, pode mudar de nome, pode mudar de link... Podem ocultar os downloads, mas enquanto existir o Father, vai existir o Music Ground. Então, o pessoal que gosta do fórum pode continuar entrando, pode continuar participando, upando coisas, porque não vai perder o fórum nunca. E os meus inimigos, sei lá, eu agradeço a eles, porque sem eles eu não teria feito muita coisa que eu fiz, não teria tomado muita atitude que eu tomei. Então, agradeço a eles também. Então... encerrando essa entrevista, eu gostaria que você falasse as quatro músicas que você escolheu para o último bloco do programa. Cara, as quatro músicas que eu escolhi, meu. Sim, senhor. Olha, eu acho que foi da banda... Enfim, eu não sou bom em inglês, minha pronúncia é horrível, mas vamos lá. Eu acredito que seja Enslavement of Beauty, Lush, Mandragora Scream, Dark Lantern, Penumbra, Enclosed... E do Draconian Dead Come Near Me. Ok, então vamos ouvir o último bloco dedicado ao Father of Pain. É isso aí, cara. E muito obrigado pela entrevista. Valeu. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Music Ground. Music Ground Podcast. We'll be right back. Sick ground. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.